1-800-01, reduza para 1-800-NOS. 1-800-NOS, 8001. Reduzindo 2-0-6721. Solo 20, libere próxima à esquerda. Tem posição antes da Alfa. Chame o solo em 121, decimal 9. Libera na próxima esquerda e mantém posição antes da Alfa. Chama solo 121, gol. Metros da pista 28, impraticáveis. Ajuste 1-0-1-4. Reporte da embaixada e travada. Qual maneira? Ok, embaixada travada do 1754. Por gentileza, eu só confirme: 90 metros ou 900 metros interditados? 9-0, 90 metros finais, os últimos 9-0, gol 1754. Ok, muito obrigado. Dá baixada travada. Gente, tem o tráfego à vista, pouso autorizado, pista 28, o vento 220 graus, 07 nós. Pouso autorizado, cabeceira 28, gol 1754. Então, 32, não veio táxi via Alfa Juliette, 2007. Alfa Juliette, 2-3-2-3-4. Pode fazer a chegada à Cali após o sinal do GPS, tá? Afirmativo, desce para 2.500. 2.500, 2-3-4. Trocar, é confirmando autorizado o RNAV? Autorizado 363. 363, tá, 8001. Ajuste 1014, pronto, recorde. Toca Back Serra, apareceria autorizado, nível 040. Decola da pista 17, curva direita, saída Goyle, controle Salvador 1-19, decimal 35, torre 1-8, decimal 6, aciona o 0123, que é o Quebec Serra. O Quebec Serra confirmou também? Descendo para 2, um peso ajustado 1014 e reduzindo para 170, 721. Após Cari, voo e Lama para interceptar a final do VORDM. Após Cari, vai voar Lama, 721. Guardião 06, prossiga. Zero, zero, um, torre 18-6. Torre 18-6, 8-0-0-1. Tio Guardião 06, autorizado o táxi, reporte quando pronto. Torre Salvador. Boa tarde, está 8001, duas milhas do CRV 364, baixar travado. Sim, 7, o TAM 8001, continue na aproximação, aguardando pista livre, número 2 para o pouso, últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis, ajustando 014. 014, acidente, aguarda pista livre, 8001. O Guardião 06, só confirmando 500 pés AGL. Eu ativo, Brucab. Ciente. Está no ponto de espera pronto para decolar. Ciente, aguarde para a decolagem devido a tráfego na final, irá ingressar no corredor Axé. Está autorizado a decolar aqui com o Pro Noroeste. Aguarde coordenação com controle, nova coordenação. Ciente, então vou guardar aqui o pouso. Está autorizado a alinhar e manter a pista no 7. Ou no 754, agilize, solo aos 2000, libere na Taxi Charlie, solo 121.9. O Guardião 06 da presente tem condições de decolar com o Pro do farol de Itapuã, ingressando no corredor Axé? Imediato. Autorizado, decolagem, informe fora do solo. Tempo, né? O vento é 210 graus, 06 dos Illinois. 285 Salvador com capa vista. Reduza para aproximação, torre 186. Reduzindo para aproximação, torre 186. Obrigado, até logo. Lama 754, táxi livre via Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette 08. Estabilizado na 285 Salvador, com capa vista, trem baixo travado. Tá 8001, no pouso autorizado, pista 28, vento 230 graus, 079, cheque o trem. 3, pouso baixa travado, autorizado pouso, pista 28, tá 8001. O objeto 6721, continue na aproximação, número 2 para o pouso, ajustando 014, os últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. Ajustado no 014, prosseguindo na aproximação, centro dos últimos 90 metros impraticáveis, 6721. Autorizado. Obrigado, chama na final. G741, pronto, recobre. Pronto, recobre, 6741. Objeto 6741 para Guarulhos, autorizado nível 340, via Prisk 50. Decola da pista 28, com curva à esquerda, na saída Gole, Eval, Gonza. Em caso de falha de comunicações, após a posição Gonza, voa direto Eudes, para interceptar o Prisk 50. Controle Salvador, opera em 119.35, torre em 118.6, aciona 5536, webjet 6741. 01, agilize, libere à esquerda, seu solo foi aos 28. Mantém posição antes da Alfa e vai chamar o solo em 121.9. 7, Zebra, mantém a posição antes da Alfa e chama o solo, 8001. 11935, 118.60, a torre, e 5536, responder o Webjet 6741. Webjet 6741, correto, chame pronto para pushback sanamento. Camará pronto para pushback sanamento, está na posição 4, 6701. 6741. Frequência livre. Livre. Mais de cópia. O que tem? Trem baixo travado, pouso autorizado, 6721. Juliette, gate 1-1. Alfa Juliette, gate 1-1, tá 8001. Salve Salvador, boa tarde, azul 4061. Azul 4061, meu número 2 para a cópia, aguarde Campinas. Informação em curso, Vitor, ajuste no 014. Afirmativo, tá ciente da Vitor, aguardando cópia, número 2, 4061. Vitor, mãe, Quebec, pronto, cópia. Valença, nível 025, correto, disponível, decolando da pista no 7, curva direita, corredor Axé, inicialmente restrito no meu pés, controle Salvador, 19.35, torre 1186, aciona 0161, Vitor Mike Quebec. Autorizado a critério. Direto 363-3341. No solo aos 31, libere próxima à esquerda. Vai manter posição antes da táxi alfa. Chama o solo em 121, decimal 9. Liberando esquerda, vai manter posição antes da alfa. Chama o solo 219-721, obrigado. Patango, quilo, Quebec, Serra, prossiga. Para 45 com 62 a bordo, acionado contra o táxi. Autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista no 7, o Papatango, quilo, Quebec, Serra. Azul 4061, pronto para cópia? Pronto, cópia, 4061. Azul 4061, para Campinas, nível 360, autorizado, via turística 58. Decola da pista 28, curva esquerda. Saída Gole, transição Gonza, controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Aciona 5541, azul 4061. 360 para Campinas, via Eucaristo 58. Saída Gole, transição Gonza, decolando da 28, com curva esquerda. Controle opera em 1935, torre 186 e aciona 5541, azul 4061. Azul 4061, correto, chame pronto para pushback e salvamento. Chamará pronto, pushback e salvamento, está na gate 9401. Autorizado táxi via pista 17, reporte alinhado e pronto, Papatango, quilo, Quebec Serra. Autorizado, reporte táxi, Papatango, Vitor Mike Quebec. Pista 17 é o número 2 para a decolagem. Já da ponta espera com o número 2 para a decolagem, Vitor Mike Quebec. Meia chegada a Cari desce para 3 mil pés. Confirme o procedimento de aproximação. A Cari RNAS 283566. Se autorizado, voa direto, Serra Vista 363. Autorizado, desça para 2.500. Para a esquerda, 363, está 2.500, está 3566. 4363 a critério. Renato, vou então direto 363, está 3174. Está 363, visual com a pista 834. Torre 186. 186, obrigado. decola de imediato, que vai que será? Autorizado a decolar a pista 17, o vento 190 graus, 07 nós. Estamos a 3 milhas para o Serra Vista 364, nosso escudo embaixo de chuva aqui travado. São 3834, continue na aproximação, ajuste 1-0 no 4, últimos 90 metros da pista 28, impraticáveis. Reporte trem baixado e travado. Confirmando, já está baixado e travado? Afirmativo. Gente, aguarde autorização de pouso. Guardado. Vitor Mike Quebec pronto na proteção de espera da nossa. Gente, Papa Tango, Vitor Mike Quebec autorizado a alinhar e manter pista 1-7. Problema apenas 7, Vitor Mike Quebec. Autorizado, chame táxi, objeto 6741. Chamada táxi, 6741. 3834, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 05 nós. Livre posto, 3834. O Papa Tango, Kilo Quebec, Serra, decolado aos 36, chame o controle em 119 decimal 35. Bom voo. Papa Tango, obrigado. Vou até 3566, vai voar no Serra Vista 362, ok? A seu critério. Obrigado. Salvador, boa tarde, aqui no Quebec Serra. Quebec Serra, saída gole autorizado direto Siri 40. Direto Siri 40, aqui no Quebec Serra. Aguardando a autorização de decolagem. Agora. Vitor 363, o gol no 941. Foi 18-6. 18-6, obrigado. Salvador, muito boa tarde. Gol 1941, passando agora a Serra Vitor 363. Tá visual com o campo. 1941, continue na aproximação, aguardando a autorização de pouso, é o número 2. Ajuste 1-0 no 4, últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. Reposto trem baixado e travado. Ciente, com 1014, paciente da restrição da pista, reportará baixado e travado, gol 1941, número 2. 3174. Papatango Vitor Mike Quebec autorizado a decolar pista 17, vento 190 graus, 05 nós. Autorizando a decolagem, está iniciando o Vitor Mike Quebec. Solo 6741, com 142 a bordo, 4 horas de autonomia, perna com 20, para o táxi. Objeto 6741, no táxi livre via Índia Alfa, próximo ao ponto de espera da cabeceira 28, chame a torre 118, decimal 6, ajuste 10, 14, uma boa tarde. 1-0-4, ajuste de Alfa para 28-118-66741. Mantenha a posição antes da táxi e Alfa e chame o solo em 121 decimal 9. 219, obrigado. Papa Tango, Vitor Mike Quebec, decolado aos 38, controle 119 decimal 35. 135, controle até o grátis, obrigado. Livrou? Antes da Alfa. Sou 3834, autorizado cruzamento da Taxi Alfa, táxi via Kilo, Pátio 3 e Gate 4, Pátio 3. Cruza Alfa, Kilo, Pátio 3, confirma quem? É o 04. 04 da 38. Via corrida. Tá forte, graças. Quebec, controle. Vai, Quebec na escuta, restrito o nome perna para direta, corredor. Corredor direto. Vai direto, autorizado. Direto, autorizado, 2500. Direto, 2500, direto, grato. Serra da Visópolis, para cancelamento, atenção a 045. Autorizado. 3174, torre 186. 186, 3174. Para o pushback, acionamento azul 4061 no gate 9. No 09, autorizado chame táxi azul 4061. Chamará 4069. Obrigado. Tá 3174 na escuta da Torre Salvador. Escuta, trem checado, 3174. Gente, continue na aproximação, guardando pista livre, os últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. Gente, 3174. Sérgio Golo 941, no táxi livre de Alfa Índia, gate 03. Alfa Índia para o gate 03, Golo 941, obrigado. 6741. 66. 28, vento 190 graus, 05 nós. Ajuste no 014. Livre pouso 28, no 014, 3174. Visual com Airbus, 6741. O objeto 6741 após passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter pista 28. Após a passagem do mesmo, alinha e mantém 28, 6741. Objeto 6741, para um cheque de frequência, chame novamente na frequência 118.95. 118.95, 6741. Objeto 6741 na escuta da Torre Salvador, como recebe? 6741 está recebendo 5x5, não conseguiu contato na 11895. Ciente, ciente, grato. Nada. No 74, no solo aos 44, libere à esquerda, mantém a posição antes da táxi e alfa, chama o solo em 121 no decimal 9. Livre à esquerda, chama 219, se mantém antes da alfa, tá 3174. Correto. 50. 3372, a sua identificação, chegada a CARI, confirme o procedimento. Estamos na chegada a CARI, estamos na proa de CARI. Sente, qual o procedimento da aproximação? GLS Zulu? Não, só tem o VOR e alternativo GPS. GPS, então. Desce para 2500, autorizado 362 ou 363, a seu critério. Ok, pode ser, obrigado. Uno com 103 a bordo, 4 horas com 20. O objeto 6741 autorizado, decolagem pista 28, o vento 190 graus 079. Esse decolagem 6741-28. Grato por as tentativas. Nada. Via pátio 3, Kilo, Alfa até o ponto de espera da 28. Quando pronto, vai chamar a torre 18, meias ou 4061. Um 3-1 no 6-4, na escuta do solo. Chega. Gentileza para cheque rádio, chame 1-1-8, decimal 9-5. 18-9-5, vai chamar agora. Já retornou a frequência do sol. Bem, 3174. Objeto 6741, decolado aos 46, chame o controle em 19.35. 19.35, obrigado. Já 3566, continue na aproximação, últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. Ajuste 1-0 no 4, aguarde autorização de pouso. MD14, aguardando os últimos 90 metros interditados, eu tenho. Correto.